Estão ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro em ondas médias e a Rádio Tamoio do Brasil em ondas curtas. Acredita no sobrenatural? Então ouça. Incrível! Um novo programa de Almirante. Redação e efeitos de som de José Mauro. Música de Aldo Tarante. Com Almirante, José Mauro, artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Iniciamos hoje uma nova série de programas de assunto até então não explorado de maneira sistemática no rádio, o sobrenatural. De início queremos esclarecer que não cuidaremos aqui de fazer sensacionalismo. Iremos somente contar, tintim por tintim, os casos espantosos, extraordinários que vocês ouvintes nos queiram enviar. Não há aquele que não tenha uma história dessas no seu repertório. Você que aí está atento ao rádio já terá de certo observado que numa roda, quando alguém começa a contar um caso qualquer extraordinário, todos os demais têm também um caso, ou mais, e cada qual mais espantoso. Algumas dessas histórias têm explicação racional, outras ficam envoltas em mistério. Nós vamos irradiar umas e outras. Não vamos defender nenhuma tese. Não pretendemos convencer ninguém da existência ou não de poderes sobrenaturais. Não vamos explorar teses religiosas ou científicas. Vamos simplesmente contar histórias. Sempre que for possível, vamos citar nomes de lugares e de pessoas e datas. Por isso, pedimos a vocês que nos queiram escrever o obséquio de mandarem todas as indicações que assegurem a autenticidade das histórias. Pelo programa de hoje, vocês saberão que tipos de casos nos interessam. Depois venham nos contar os que vocês souberem. Nesta audição de estreia, vocês vão ouvir 4 episódios verdadeiramente espantosos. O da aranha, o do comandante, o do Saci Pererê e o do baile. Incrível, fantástico, extraordinário. É mais uma produção de Almirante, especialmente para Guaraína, o medicamento nacional de conceito universal. Que esta nova série de programas seja do seu agrado e lhe divirta, são os votos de Guaraína, a grande amiga da sua tranquilidade e do seu prazer. E lembre-se, não há fantasma mais assustador do que uma dor de dente, de cabeça ou de ouvido. Livre-se do fantasma da dor com Guaraína, o comprimido que corta a dor e não ataca o coração. Aquela horrenda aranha caranguejeira, por incrível que pareça, eu a amava. Este estranho caso é relatado por Enéas Machado de Assis, que foi durante muito tempo diretor da divisão de rádio e é conhecido broadcaster. Mais tarde, Orígenes Lessa o relata também no seu livro Omelete em Bombaim. Passou-se numa fazenda do interior de São Paulo com um fazendeiro chamado Melo. Conta o fazendeiro que vivia só na sua fazenda e que certa noite, fatigado do labor do dia, deitou-se na rede da varanda e pôs-se a tocar o seu violão. E enquanto tocava, exímio violonista que era, com a face voltada distraidamente para o lado da parede, viu assomar à porta de um buraco uma enorme e horrenda aranha caranguejeira. Instintivamente parou de tocar, ficando alguns instantes indeciso se matava a aranha ou não. A aranha, porém, se deteve. E por não ter mesmo vontade de se levantar da rede, o fazendeiro recomeçou a tocar o violão. E eis que a aranha, deixando o buraco, avança pelo chão em direção à rede, parando afinal a certa distância e ali permanecendo numa estranha atitude. Será que ela saiu do buraco para me ouvir? Era o que dava a entender a caranguejeira, assim postada no chão, embevecida e hipnotizada pela música do violão. O fazendeiro parou de tocar de repente. A aranha voltou para o buraco. E na noite seguinte, prossegue o relato, o fazendeiro recostou-se novamente à rede e pôs-se a tocar o violão. E logo assomou à porta do buraco a medonha caranguejeira. E atraída pela música do violão, que não havia mais dúvidas, a hipnotizava, avançou até certa distância da rede, ali postando-se a ouvir, como que esquecida de tudo. E conta então o fazendeiro. Desse momento em diante, eu vi naquela aranha de aparência tão repelente uma doce companheira dos meus momentos de solidão, à noite, sozinho, naquela fazenda velha. Por muitas noites, eu ia para a rede com meu violão e me punha a tocar. E ela nunca deixou de vir ouvir-me, elevada como sempre. Eu era o concertista, ela era meu auditório. Certa noite, recebi um amigo e contei-lhe o fato. Ele duvidou. Levei-o então à varanda. Olha, fica prestando atenção naquele buraco. Viu? Repara como virar para perto de mim. Então, ainda tem mais dúvidas? O espanto do meu amigo foi grande. E grande também foi o espanto de outras pessoas que outras vezes me visitaram e a quem eu sempre contava o fato, levava à varanda e demonstrava. A aranha horrenda parecia ter uma alma, e uma alma sonhadora. E assim foi muito tempo, até que uma noite, terrível surpresa me estava reservada. Recebi uma visita e, tendo jantado comigo, levei depois para a varanda. Por estar muito fatigado, por distração, ou mesmo por já estar tão habituado com o episódio da aranha, talvez mesmo por já o ter mostrado a tantas pessoas, não preveni o amigo, nada lhe disse a respeito da caranguejeira. Ele assentou-se numa cadeira, eu deitei-me na rede, tomei o violão e comecei a tocar. Lá estava ela à porta do buraco. E deu-se então um horrível desenlace. Ao avançar a aranha em minha direção... Olha! Uma enorme caranguejeira! Não! Perigo, hein? Por que mataste a aranha? Por quê? Uma caranguejeira desse tamanho já ia avançando para você? Foi como se tivesse morto uma pessoa de minha família. Essa aranha era tudo que tinha nessa fazenda. Minha companheira, meu auditório. Sim, todas as noites vinha me ouvir ao violão, me admirava e eu a deliciava. Agora estou novamente só. E o fazendeiro arremata assim a sua estranha narrativa. Por dias e meses a fio, senti duramente a morte daquele pequeno monstro que parecia saber sonhar. Aquela horrenda aranha caranguejeira, por incrível que pareça, eu a amava. O programa que ouvem lhes relata casos impressionantes e inexplicáveis. Casos cuja decifração causam dor de cabeça a muita gente. Menos aos amigos de Guaraína. Sim, os amigos de Guaraína livram-se de uma dor de cabeça enquanto o diabo esfrega um olho. Guaraína é um medicamento 100% brasileiro, preferido pelo povo inteiro. E o povo não se cansa de repetir. Guaraína não é melhor nem pior. Guaraína é única. Casos espantosos assim como o da aranha, vocês ouvintes devem conhecer muitos. Você conte-nos também o seu. E aqui temos mais outro incrível. Um fantasma recebido com honras militares. Esse caso fantástico é muito conhecido na Marinha Brasileira, sendo mesmo conhecido de altas patentes, como o almirante Pinto da Luz, que gentilmente nos confirmou já o ter ouvido contar. Passou-se no Rio de Janeiro, no tempo em que os navios fundeavam ao largo e os desembarques se faziam no Cais Paru, por meio de escaleres, exatamente onde hoje atracam as lanchas da frota carioca. Tendo um navio brasileiro chegado a Guanabara, lançou âncora e o comandante se preparou para baixar a terra em visita à sua família. Formada a guarda de honra junto ao portaló, aproximou-se o comandante, acompanhado do imediato, e feitas as continências do estilo, ali se despediu como de hábito. Até logo. Estarei de volta às 10 da noite. E descendo a escada, embarcou no escaler, rumando para o Cais Paru, enquanto a vida de bordo prosseguia normalmente. Para o regresso do comandante. De fato, já se aproximava o seu escaler. Forma-se novamente a guarda de honra. E o comandante sobe a escada e é recebido no portaló pelo imediato com as continências do estilo. Boa noite. Boa noite, comandante. Tudo em ordem? Tudo em ordem. E ao mesmo tempo que o comandante se recolhia ao camarote, cessava a vida de bordo com um toque de silêncio. Na manhã seguinte, recomeça normalmente a atividade do navio. Cada um reassume seu posto e o imediato se dirige para o gabinete do comando. Lá chegando, porém, com estranheza, nota não estar ainda no seu posto como de hábito o comandante. Instintivamente vai procurá-lo no camarote. Bate de leve à porta. Não obtendo qualquer resposta, bate com mais força. Nada. Nenhuma resposta ainda. Estranhando cada vez mais tudo aquilo, bate mais forte ainda. E acaba por abrir a porta do beliche. Ninguém lá dentro. O camarote estava perfeitamente arrumado. A cama corretamente arranjada. Estranho. Sim, não havia uma explicação para esses fatos tão insólitos na vida de bordo. Imediatamente deu ordens para que se procurasse em todo o navio. E ao fim de uma exaustiva busca, verificou que o comandante não se encontrava realmente a bordo. Só havia um recurso, então, procurá-lo em terra, na hipótese de que houvesse desembarcado durante a noite, sozinho, por qualquer razão que ninguém atinava, o que não deixava também de ser estranho. E assim desceram à terra, num escaler, o imediato e uma guarda. Naturalmente, como ocorreria a qualquer um, foi o oficial, em primeiro lugar, à residência do comandante, a ver se obtinha qualquer notícia a seu respeito. E lá chegando, depara com um extraordinário quadro. A casa toda aberta, muitas coroas fúnebres pela varanda, junto às janelas, muitas pessoas, e ao transpor a porta da sala principal, vê, estendido entre 4 círios, o cadáver do comandante. Sim, extraordinário tudo aquilo, e um espanto indescritível, misto de estupefação e pavor, se estampou na fisionomia do imediato e de toda a guarda ao ouvirem, de pessoa da família, essas palavras tremendas para aqueles que haviam visto o comandante regressar a bordo às 22h da véspera e a quem tinham prestado as honras do estilo. O comandante faleceu ontem, subitamente, às 8h da noite. E assim foi que um fantasma foi recebido a bordo com honras militares. Aquela extraordinária história do comandante será na certa conhecida de muitos de vocês. Isso só prova que ela deve ter ocorrido realmente. Ela terá lembrado a cada um de vocês uma outra qualquer, não é mesmo? Pois mande-nos essa outra para cá. E agora ouça uma do Saci Pererê. Saci Pererê? Se alguém chamar por ele à noite em lugar deserto, ele aparece. O presente caso ocorreu no município de Santa Maria Madalena, estado do Rio de Janeiro, e é absolutamente verídico. É contado pela senhora Eurípides Dutra Ribeiro, residente em Niterói, à rua Maris de Barros, 382, e lhe foi narrado pelo Dr. Manuel Verbicário, clínico de Santa Maria Madalena. Existe, naquela cidade, 4 léguas distante da cidade, aliás, extensa região montanhosa de flora e fauna deslumbrantes, denominada Muribeca. Nessas terras, inteiramente desabitadas, proliferam onças, queixadas, cobras, encontrando-se também ali plantas e orquídeas que constituem autênticas raridades. Nas matas da Muribeca, tentadas por caçadores e botânicos, ninguém se atreve a penetrar sozinho, não só pelo risco de perder-se, senão de ser morto de surpresa pelas feras que as habitam. Daí organizarem-se autênticas expedições, qualquer que seja o objetivo dos que ali vão. Apresentado o ambiente, passemos ao assunto. Houve em Muribeca, em Madalena, há poucos anos, notável botânico, o Dr. Santos Lima, recém-falecido, que se fez perseverante investigador das matas da Muribeca, em busca de exemplares da sua flora opulenta, com que enriquecia o horto de que era diretor. Nessas buscas, que duravam muitos dias, levava em sua companhia alguns trabalhadores de sua repartição. Numa dessas excursões, à noite, reunida a turma no rancho que construíra e ainda lá existe, estabelecida a palestra em volta do fogo, o assunto se encaminhou para o tema comum, ou seja, para os fenômenos sobrenaturais, coisas em que as gentes humildes do interior acreditam piamente. O Dr. Santos Lima, na sua simplicidade de sábio, ouvia delicadamente os companheiros com o que se distraía, deixando correr a noite que na Muribeca é interminável, principalmente pelo frio ali permanente. Em meio às mais estranhas e inconcebíveis narrativas, diz um dos trabalhadores, cujo nome no caso não importa. Pois olha, de minha parte eu garanto, quem quiser duvidar da existência do Saci Pererê, que duvide. Não eu que já vi ele. E digo mais, sei que se alguém chamar por ele à noite em lugar deserto, ele aparece. Os circunstantes entreolharam-se assombrados ante a categórica afirmativa do companheiro. Nesse instante, o Dr. Santos Lima interveio. Meu rapaz, o que você está dizendo é fruto de sua imaginação. O Saci Pererê, o lobisomem, o Mão Pelada e outras entidades idênticas não existem, nunca existiram. Os homens é que as inventaram para desassossego das pessoas simples e crédulas. Existem, doutor. Eu já vi, doutor Santos Lima. Pois bem, segundo diz você, se alguém chamar pelo Saci Pererê à noite no lugar ermo, ele aparece. Vou provar-lhe que isso é impossível. E ato contínuo, abrindo a janelinha do rancho, põe as mãos na boca, em concha, e no silêncio impressionante da noite, grita para o seio da mata misteriosa. Saci Pererê! Ô, Saci Pererê! Decorridos alguns segundos, com surpresa tremenda de todos os circunstantes, ouviu-se distintamente, partida do seio da floresta, uma voz respondendo. A resposta, como se pode concluir, surpreendeu tremendamente a todos. Nesse número, o próprio Dr. Santos Lima. Pois em tal lugar, e a tais horas da noite, não era possível haver nenhuma pessoa, por ser comum encontrarem-se pela manhã as pegadas deixadas pelas onças em torno do rancho. Reposto do susto, dono já de si mesmo, o Dr. Santos Lima não se deixou abater pelo imprevisto. E de novo à janelinha do rancho, e com a maior força dos pulmões, corajosamente fez a invocação da entidade sobrenatural. Toti Pererê! Oh, Toti Pererê! 2 segundos após, impressionantemente, a voz misteriosa, agora mais precisa e mais nítida, acode ao chamado. Quase impossível, foi ao saudoso Dr. Santos Lima conter a sua turma, tal o terror pânico de que esta ficou possuída, sendo certo que nenhum deles permitia ao chefe que voltasse a comunicar-se com a entidade misteriosa. Dramáticos instantes se passaram então, quando todas as atenções se voltavam para o exterior do rancho, à espera da estranha aparição. Decorridos minutos que pareciam séculos, um tropel se fez ouvir à distância. Tropel que a pouco e pouco mais claro fazia ouvir-se, já não havendo dúvida de que fosse quem fosse se dirigia para o rancho. No interior, à luz do braseiro, ninguém falava e o tropel era já distinto e claro. E veio se aproximando, crescendo, crescendo, até parar subitamente. E a voz reboou de novo no silêncio tétrico da noite, entrando pelas trinchas abertas do rancho. Socorro! Foi um pavor. E a voz misteriosa continuou, tudo se explicando. Telegrama! Era um empregado do Horto Florestal que, tendo recebido um despacho para o diretor, à tarde, com nota de urgente, afrontara à noite dentro da mata misteriosa da Muribeca para levá-lo ao destinatário, e que ouvia e respondia os gritos do Dr. Santos Lima, sem os entender direito, na suposição de que os estavam orientando. Foi há muitos anos, e depois das mais rigorosas pesquisas científicas, que surgiu a fórmula de Guaraína, o comprimido que veio escrever a página da vitória na história das lutas contra a dor. E desde então, Guaraína não é pior nem melhor. Guaraína é o único comprimido preferido pelo povo inteiro, porque corta a dor e não ataca o coração. Bem dizia Shakespeare que entre o céu e a terra há mais mistérios do que pode sonhar a nossa vã filosofia. E os fatos confirmam a célebre frase que me dirão vocês do conhecido caso do baile. A mais espantosa das noites de baile. O caso que passamos a narrar foi registrado pelos jornais de São Paulo e do Rio na época em que se deu. Passou-se em Santos. Num baile, em casa de uma família, um rapaz agradou-se de uma moça, dançando com ela toda noite de par constante. Nunca se tinham visto antes. O que conversavam era mais ou menos a conversa de um flerte banal. Você parece que está tão longe daqui. Por quê? Porque dá uma atenção tão vaga a tudo. Acho. Por quê? Eu creio que é impressão de sua parte. Sempre fui louca por bailes e não me imagino o prazer que eu estou sentindo em poder dançar tanto. O prazer é meu também. Mesmo porque você é tão bonita. Um pouco fria, talvez. Suas mãos estão geladas. Tudo emoção. Acredite. Quanto à minha beleza, bondade sua. Não é bondade. É realmente bonita. Um pouco pálida, naturalmente, porque não usa pintura. Sim, eu não uso hoje. Em adiantada hora da noite, quase madrugada, a moça se retirou. O rapaz acompanhou-a à porta e fez menção de levá-la em casa. Uma tênue garoa começava a cair. Não, muito obrigada, mas eu vou só. Não, eu não gostaria de chegar em casa acompanhada. Eu não moro longe. Muito obrigada, sim. Leve ao menos a minha capa. Começa a chuviscar. Assim não se resfriará. Leve a minha capa. Não era necessário, mas eu agradeço muito. Olhe, amanhã poderá ir buscar a sua capa em minha casa. E dando o endereço de sua casa, partiu. No dia seguinte, como fora combinado, o rapaz bateu à porta da residência indicada na véspera, a fim de buscar a capa, o que era também um agradável pretexto para rever a encantadora moça pálida que fora seu par constante. Com surpresa, porém, ouviu de seu pai essas palavras. A casa que o senhor procura é realmente esta. Aqui também, de fato, morou esta moça, que é minha filha, mas não mora mais. Como? Mudou? Morreu há 2 anos. Um momento. Deve estar havendo um equívoco, senhor. Eu dancei toda a noite passada com ela. Emprestei minha capa, pois chuviscava na saída da festa. Ela me deu este endereço. Eu vinha justamente buscar a capa. Não estaremos os dois enganados em qualquer coisa? Talvez, meu amigo. Entre aqui na sala. Senhor, obrigado. Olhe, minha filha está naquele retrato. O senhor não estaria enganado? Ela! Ela! Tal como a vi ontem à noite. Dançamos de par constante. Eu posso até reproduzir de memória muitas de suas palavras. É muito esquisito de senhor ouvir. Não, não pense que eu estou mentindo. Seria demais que eu conseguisse inventar tantas coincidências, o senhor não acha? Eu, de fato, acho tudo muito estranho. Sim. Não sei o que devo pensar, mas... Também eu. O que lhe posso garantir é que minha filha está morta há 2 anos, meu amigo. Deveríamos ir até o cemitério. Eu lhe mostraria sua sepultura com o nome e a data da morte inscritas no mármore. E movidos por irresistível força, da mesma estranha emoção ante fatos tão espantosos, o rapaz acompanhou o pai da moça ao cemitério. Lá chegando, o pai não teve dificuldades em encontrar prontamente o túmulo da filha. Aqui está. Não pode haver a mínima dúvida. Minha filha foi sepultada aqui faz 2 anos. Veja a data. É, não tem dúvida. Entretanto, eu juro que era ela. E aquilo? Veja ali! Ali! A minha capa! Sim, lá estava um canto, aos pés do túmulo, a capa que fora emprestada na véspera, ao fim daquela noite, a mais espantosa das noites de baile. Este programa, todas as semanas, neste mesmo dia e hora, será mais uma oferta de Guaraína, o comprimido 100% brasileiro, aos ouvintes das emissoras associadas carioca em todo o país. Guaraína, o medicamento nacional de conceito universal, deve estar sempre ao alcance da nossa mão para podermos debelar prontamente os imprevistos ataques de uma dor de cabeça, de dentes ou de ouvido. Guaraína, o comprimido preferido por todo mundo porque corta a dor e não ataca o coração. Guaraína. E aqui termina esta audição de estreia do incrível, fantástico e extraordinário. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de indicar o título deste programa, que é Incrível, Fantástico e Extraordinário. Este programa foi redigido por José Mauro e representado por Hamilton Ferreira, Orlando Drummond, Recia Júnior, Germano, Jane Gipsen, Paulo Gracindo, Aide Vieira. O locutor foi Cláudio Mancini. Na próxima terça-feira, às 21h30, sob o patrocínio de Guaraína, ouçam novamente o Incrível, Fantástico e Extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.